2742, para o curso localizador, curva à esquerda, na proa 135, nesta proa intercepta. 135, nessa proa intercepta localizador, azul 2742. Azul 2742, desça para 2 mil pés. Suporte, está brigando. Azul 8761, no visual, já fora do solo, corredor forte. 1-1-10, a vertical de busca-vida chama controle, 1-2-0-8. 4-2-0-8. Clima que ele usa no controle? Ajuda, senhor. Em sequenciamento, enquanto vai manter a presente velocidade até dona? Sim, Matheus, lê Matheus, alô. 7-3 para 2-1-10, ajuste no 0-1-8. 2-1-0-1-8, lê Matheus, alô. Romeu Tango Golf, 2 milhas do Oeste do VOR Salvador, mantenha nível 085, serviço radar terminado. Chame agora Ilhéus em 120.1. O Azul 2742 no localizador visual. Azul 2742, chame a torre 118.95. 1895, Azul 2742, boa. Boa. Azul 2758 para o sequenciamento, inicie redução 2309. 2309, 2752. Azul 2742, estabilizado no localizador. O Azul 2742, continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando que está livre 2742. Meia 12. Utilizado para o chama táxi. E esse número está com 395. De controle no 208-8761. Muito obrigado. Zero táxi, site 1, no Índia, ponto espera 10, torre 1895, Senegal no 018, não voo, tá entregando no avião. 098-8895, ponto espera 90, mercado, ponto chamado 3195. Forte no farol da barra. Se autorizar, consigo aqui pro DCP, se autorizar, senhor. Zéria 8761, sob condições visuais, 1 mil pés, o ajuste em Salvador no 018, quando possível estimado para através de Aracaju e Mateus. Certo. O Charles Sierra Romeo, Antônio, transponde ao 0121. Caso vá seguir direto, efetue o cruzamento do eixo da 10 entre Duna e Simbra para não interferir com os tráfegos em aproximações a Salvador. Então, entre Duna e Simbra, eu faço o cruzamento. Azul 5197, chame sempre Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Azul 597, bom dia. Bom dia. Gol 1094, chame sempre Recife em 126.85, alterna 126.45. 2625, 2545, gol no 094. Sobre o Força Aérea 8761, teste marca aberta em Aracaju, gol 525 e pouso em Mateó, 1627. 7, Força Aérea 8761, no grau. Romeu, quando possível estimar a transferência de Santana? Aproximadamente mais 20 minutos. Sente, Cruz. Sérgio Galeão. Uma vez que encontrou 0 táxi, Pátio 1 no Índia, ponto 0 no 0 Torre, 1-1-8-9-5. Em legal no 0-1-8-5. Pátio 1 no Índia, 0-9-5, a Torre, gol 1-3-9-5. Romeu, Juliette, Charlie, Papá, controle. Papá, São William, Aquilo, Zulu, informe tráfego com posição de 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés sobre o solo, um Robson 44, no interfiz já com sua participação. Tá, sempre o tráfego, Lima, Aquilo, Zulu. Azul 2758, vetor sequenciamento. Mantenha a presente pula, seu limite é o que do Mike 1-0-0 de Simbra. Desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-8. 6 mil pés, 1-0-1-8, mantenha a presente pula. O limite é o que do Mike 1-0-0 de Olinda. De Olinda, desculpa, da onde? Simbra, do MZB de Simbra. MZB de Simbra, 1-0-0, que é Mike. Zero ingresso, posição 05. 05, após a aeronave, 864. Salve Salvador, o Azul 2742. Azul 2742, eu trouxe o táxi Alfa, cruza Kilo 43, até o finalizador, posição prevista 4 Romeu, correção, cruza Alfa e até Kilo. Alfa, Kilo, 43, atenção, sinalizador, qual é a posição? 4 Romeu, é pregista. 4 Romeu, atenção, sinalizador. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, ingressando, estabilizando o ILS 0, a sua escuta. Lima, Kilo Zulu, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Está mantendo a aproximação da condição de visual, eu tenho pretensão de aproximar para prosseguir para a final da hora, certo? Lima Kilo Zulu. Gente, reporte para o cancelamento, Lima Kilo Zulu. Reporta lá. Oi, Salvador. Bom dia, gol 1395, ponte espera a pista 10 pronto. 1395, olhar e manter a pista 10. Vale, manter a 10395. Azul 9003, acione identificação, desça para 4 mil pés, pelo ajuste 1018, via chegada bom. 1018 para 4 mil, via bom, 1019. Azul 2758 para o curso do localizador, curva à direita na proa 055, nesta proa intercepta, desça para 2 mil pés, livre alerta, reporte estabilizado. Ok, vai curvar à direita para o 055 e intercepta o ILS nessa proa, azul 2758. O azul 2758 inicia redução 1809. Iniciando redução 1809, 2758 descendo para 2000. Salvador, 3191 decolada 2000 pés. São 3191, no contato radar na decolagem, subo para o nível 340, após 2000 pés, direto Leda. 2000 pés, Leda, 340, o TAM 3191. Papa Romeu, Juliette, Charlie, Papá, na escuta do controle, Salvador. Torre, passou o Simbra, está em condições visuais, passou a mudança de regra, solicita todos os 97. Lima, Kilo Zulu. Sente cancelado aos 22, Curva esquerda, base pela direita, sinal da 17, reporte na curta, embaixo e travado. Curva esquerda, base pela direita, 17, reporta na curta, final, baixa e travado. Lima, aqui o Zulu. Zulu, tem condição de encurtar a base? Tem um tráfego aproximando do Duna no momento, um ATR da Azul. Afirmativo, Zulu, vai encurtar, Lima, aqui o Zulu. Certo. Interceptor 2750 Azul. 2758, complete aproximação, chame a torre, 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-9-5, 2758. 2758, no INS X-Ray da 1-0. Azul 2758, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, 2758. Voo 1395, livre de decolagem, pistão 90, vento 190 graus, 06 dúzia de nós, ajuste 908. Livre de decolagem, pistão 90, voo 1395. Pelo Zulu, livre pouso no 7, o vento é 180 graus, 06 dúzia de nós, ajuste no 08. Livre pouso no 7, Lima, aqui o Zulu. Sente rumo a 10, aguarde contato radar, está a 8,2 milhas nordeste do VOR em Salvador, nível 100. Vou na proa de ponte, deixa para o nível 080. Lima aqui o Zulu, solo os 26, liberou ao estacionar a frequência livre, parte da bypass. Ju, em 120, decimal 1. Caraca, 120, Ana. Proteção da bypass, bom dia, 1395, decola. Autorizado o pouso 10, com 1018, o 2758. Decolou. 1395, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, saiu da dela. Israel 360, 1395. Descend to 5,000 feet, QNH 1018, cleared via Mari arrival. 5,000 feet, QNH 1018, cleared via Mari arrival. carregador de finger aqui, está completamente pronto, só falta puxar o finger. Gente, a gente sabe quando ela monitora essa frequência, a gente solicitará, mas eu entrarei em contato com a mesma, só um minuto. Muito obrigado. Zona 91, no chame centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 33, decimal 25. Azul 2758, solo ao 29, direito no 211, solo. 211 com solo, azul 2758. Boa tarde, 2750, azul, levando a sua escuta. Azul 2758, boa tarde, doutor Zero Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. E Alfa, reporta antes da Juliette, 2758. Separa o nível 050 na proa de F. Motor de Salvador, o voo número 62, informação Lima. Voo 162, acione identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 017, voo ITAP da presença. 050 no 017, voo ITAP da presença, voo 162. Azul 9003, desça para 2 mil pés, ajuste 1017, livre elétrica, após estabilizado. 9097, 2000, reporte estabilizado, azul 9003. Controle, bom dia. Ouça 6200, que está ali, mano. Ouça 6200, controle Salvador, bom dia. Chame identificação. Desça para o nível 060, ajuste em Salvador 1017. Chegada, Mari. 6060, comando 17, ouça. Juliette, o 2758 azul. Azul 2758, autorizado ingresso, parte 1 da Juliette, posição 09. Parte 1 da Juliette 09, 2758. Top 060, desça para 3 mil pés, ajuste 1017. Estava usando uma vida lançada, onde eu for, vira. 395, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 133, 25, 395, leva pra lá. Boa. Alpha Mike Echo Romeo on descent 73.5 4 level 160 with Lima. request you to call Salvador Approach. Salvador Approach, X-ray Alpha Mike Echo Romeo, on descent 22.3, for flight level 160 with Lima. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, descend to 4,000 feet, cleared via both arrival, Cuban agent Salvador 1017. Autorizado para Terra Bravo Golf Romeo, conforme rota plano de voo, nível 340. Decola, pista 10, primeira curva direita, fechou saindo da El Leda Mótica. Transponder 5022, controle 120 decimal 8, então 3895. Autorizado barulho, 340, inicialmente, já circulou 10. Chocolate em pista 100, curva direita, da El Leda Mótica, aciona 5022, controle 120, com 8.2. Protegimento correto, confiançamente o tração 5022, se a gente usa e chama pronto para o chão 02. Transponder 5022, tá? 3.5.0 para 207, informe o tráfego da companhia, Embraer 190, 2 milhas marca 2 terra. 407. Torre Salvador Azul, passe 3, 6.5 milhas. Azul 9003, continue a aproximação aguardando autorização de pouso, informe o tráfego da companhia, Embraer 190, iniciando rolagem, pistão na zero. Ciência do 9-3. Autorizado nível 360, de acordo com a rota do plano, decola da pista 10 com curva à direita, perfil de saída da El Leda Irumi, no transponder 5023 e o controle 120 decimal 8 para o Galeão, gol 1556. Correto, cotidianamente, chama tanto, puxa no 04, gol no 556. Chamarei, né? Foro 62 mantendo 270 reduzindo para 250. As condições de manter 270 até quanto que está? Acima que chegou no 162 manter 270 sem impacto ou até mais. Nada. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, reduce your speed by 250 knots. 250 knots, X-ray Alpha Mike Echo Romeo. 9200, reduza 250 knots. Livre pouso, pistão no zero, vento é 190 graus, 0,62 de nós, e o ajuste no 097. No 097, livre pouso, 93. Azul 4207, decolado aos 36, controle no 208. 208. Azul 4207, bom dia. 4207, bom dia. Contato radar na decolagem. Pulo para o nível 360 após 2 mil pés, direto leda. 3 mil pés após 2 mil pés, direto leda. O 4207. Para 2 mil pés, ajuste 1017. 2017, gol no 62. 4060, establish ILS. Blue 4060, complete report, contact the tower 118-95. 118-95, have a good day. Hello. Blue 1162, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Blue 1162. Blue 4060, establish ILS, runway 107. Confirm, please, for tower. Azul 4060 established on ILS with runway 10 in sight. Azul 4060, clear to land runway 10. The wind is 190 degrees 06 knots. Altimeter setting 1017. Clear to land 1017. Altimeter setting Azul 4060. Pumba 110, desça para 3 do 10, tá agora 31 milhas para posição pelo. Foi pelo da presente, desça para 4 mil pés, foi pelo. Autorizado, ingressar na Top 3 Juliette para a posição 0371. 0703, passa na viada. Salvador é o 1556, para pushback acionamento. A nossa posição é a 04. Voo 556, observa a embreagem azul que ingressará à sua direita, posição 03, após estar autorizado. Pushback acionamento, chamando pronto para o táxi. Ativo, condicionado a aeronave da azul, chamarei em ponto pronto para o táxi. Voo 1556. Azul 4060, on the ground at 41, next right, 121, decimal 1. 21, decimal 1, Azul 4060. Solo, tá 3296, próxima manobra essa, né, no portão 2. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, descend to 2000 feet, QNH 1017, cleared, ILS X-ray, final approach procedure, report established on localizer course. X-ray Alpha Mike Echo Romeo, descending 2017, cleared, ILS X-ray, will advise and establish on the localizer, Mike Echo Romeo. Salvador, passarei 2262, tem informação mais plano repetitivo para vitória da conta. 262, está autorizado. Descarga da conquista, nível 180. Decola 1-0, curva direita. Saída Amberleza. Após Opo e após voa direto conquista conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Terra 1208, transponder 5032. 5032? 5032. Autorizado para conquista nível 180, decola da 10, saída água, transição elepa, depois voa ao Cloa e depois rota conforme o plano 208 no controle e 5032 no transporte. 5262, o PGR está correto, um campo de direcionamento. Gente, o azul 4207, bom domingo. Em torno de 3 minutos será autorizado para o espécie de saneamento. Número 556 para o táxi. Nosso POB de 172, autonomia de 3 horas e 20, alterna Campinas. Redução 180, ouça. 1895, ajuste 017. Foi ligado o táxi pela Índia, quando no ponto 0 da 10, 10895, chamaria Torre, igual 1556. Soja 4060, ingresso Juliette, posição 01. Juliette 01, 4060. São 3895, após o Embraer da Azul ingressar à sua direita, posição 01, está autorizado. Se estiver excelente, chamando pronto para o táxi. São 3895, sim, Embraer, Samará. Romeo established under localizer, runway 1. X-ray Alpha, Mike Echo, Romeo, complete approach, contact the tower 118.95, so long. 118.95, Alfa Mike Echo Romeo, só lança, passa. Sônia 200, desça para 2010, livre elétrico, reporte estabilizado. 2010, IBLF de Ocean. 110, desça para 2010, ajuste 1097. 102.10. Uno 556, mantém o ponto de espera da 1-0. Vai manter o ponto de espera da 1-0, vamos 556. Alfa Gonçalo, Echo Alfa Mike Echo Romeo, está responder 1-0. X-ray Alfa Mike Echo Romeo, continue your approach, wait for landing clearance. Continue approach, Mike Echo Romeo. Voo 1162, solos 46, direito 1211, solo. Direito 211, gol 1162. Informação, 1455, controle Salvador, boa tarde, adiciona identificação, desça para o nível 050, ajuste 1017, via chegada Mari. Voo 10050, chegada Mari, desça para o estado. 62, we're up. To confirm the apron of parking. Actually, Alpha Mike Echo Romeo, the first time around, we don't know. Correct. Actually, Alpha Mike Echo Romeo, clear to land runway 10. The wind is 200 degrees, 07 knots. Your altimeter is heading 1017. And the runway 10, that's the Alpha Mike Echo Romeo. Yeah, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 6200, ciente, copia de aproximação, chame 3, Salvador, em 1-8, decimal 95, bom dia. 1295, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, o Xanar 6200 estabilizado. O Xanar 6200, continue a aproximação, aguarde que está livre. Ah, se escuta. 556 autorizado, eu falo de imediato. Ciente. Duna, isso para 2.000 pés, livre aliança, reporte estabilidade. Para Duna, 2.000 pés. Alpha Mike Echo Romeo, on the ground at 49er, clear runway next right, 121 decimal on ground, frequency. Okay, so switching 141 decimal on and locating a runway now, so Alpha Mike is correct. Alamo 162, aproximando a Juliet. Alamo 162, observa o táxi do Evoizatão após ingresso de Juliet para o 104. Observando o Evoizatão, Juliet para o 04, Alamo 162. Actually, Alpha Mike Echo Romeo, designated 110, now on Alpha, bound for General Aviation Services, the problem in legal aviation is decapitated. Alpha Mike Echo Romeo, continue your taxi, that's the Alpha, the taxi before that's the Juliet. Okay, we'll continue Alpha and we'll report before Juliet, that's the Alpha Mike Echo Romeo. Pronto para o taxi, são 38951, tem 165 a bordo, 3:40 com 3895, autorizado o táxi à Índia, ponto 010, chame torre. 118, decimal 95, hoje o altímetro no 097. Ajuste no 097, então 3895, bom dia. Gol 1556, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter a pistão no zero, gol 1556. Comandante, estabilizado. Gente, completa a aproximação, Chantoi 118, decimal 95. Chantoi 118, decimal 95. Galo. Foi Salvador, rumbamos 0. Tá, estabilizado no lado, tem mais 7 no lado. Rumo 1-0, continua a aproximação, aguardando o Xanar 6200, está autorizado o táxi a Alfa, reporta 11 da sua Juliette. Alfa, Samarante da Juliette, volta. 200 grau 07 nós, ajuste no 017. 1017, autorizado a colagem na pista 10, gol no 556. Alpha Mike Echo Romeo, continue taxiway, taxiway Juliet, Menebro, taxiway Lima, and taxiway Mike. Okay, we will continue Juliet, then main apron, Lima, and Mike, Echo Alpha Mike Echo Romeo. 6200, autorizado Juliette, posição 11, Pátio 1. Juliette, 11 no Pátio 1, obrigado. Decolado 54, controle 208. 208, bônus 556. Bomba 10, litro e pouso, pitona 0, vento é 200 graus 079 e o ajuste de altímetro na 097. Bomba 10, litro. Rei. No zero, copiou a torre, livre e pouso, pistão no zero, vento 200 graus 07 nós, ajuste de altímetro no zero, no 7. Vamos zero, livre e agora só um minuto, mantenha Quebec, mantenha Quebec. Zero, solo ao 56, autorizado já o backtrack, chefe 1, após o hotel, parte militar, estacionário e vendo frequência. Os 895, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero, alinhar e manter. Ali manter pista no zero, na 3295. Alpha Mike Echo Romeo, what's your position? Hey, we're out position, Alpha Mike Echo. Tiro Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, sob condições visuais, 510, ajuste 1017, reporte no farol da barra, quando possível estimado para valer. Valença 1530. Valente, grato, copiado. Real, Alfa, Mike, Eco, Romeo. Follow the yellow car. Follow the yellow car. Follow the yellow car. 9, chama controle, número 0, decimal 8, bom. Controle, agora 208. Obrigado aí, bom dia. Tá, 3, 8, 9, 10. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Quando bate, cidade é S3, 0. 1455, continua aproximação, reporta baixada travada no externo, QNH1017. Reporta baixada travada no externo, 274. Sim. Henrique afirmativo, tá 3895. Tá? É, mantém o perfil, tá 3895. Afirmativo, subovia. 3895. Pode cobrar o controle? É, curta. Pode, troca o código para 0465. 0465, bravo. Jota, senta, Mike. 964, autorizado Maceió, nível 350, reforma sistema 0, curva direita, saída, perdão, curva esquerda, saída Puca, Caju, via autorizado 17, após horário, após prossegue direto. Controle Salvador Perão 208, transponder 5047. Autorizado Marcelo 350, via Presilona 7, Orago, direto. Coluna 0, curva esquerda, na Puca, Caju. O controle 1208, transponder 5047, o gol 1864. 1864, sua presidência correta, pronto, de adicionamento. Colono 556, chama Centro Recife, nível 5, decimal 1. Recife 1, vamos 556. Nós saudamos com isso depois. Salvador, boa tarde, azul 4076, cruzando 220 para o 150. Controle de Mário. 5476, autorizado a chegada Mário, deixa vir para o nível 050. 300 dias, chegada Mário, para o 050, azul 4076. Uno 455, call 03, direita, call 1, 2, 1, decima 1. Direita, solo, 2, 1, 1, 1, 4, 5. Patrulha 3295, você está com a direção ótima. 5, ingresso direto para o 06. Direto para o 06, vamos lá. 2262 com 58 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Fica autorizado o táxi 71, táxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, registro 0167. Cliente, livre táxi, pátio principal Índia, ponto 0295-2262. Azul 5048, marcando a identificação. Autorizado chega da Mari, desce a via para o nível de voo 050. Via Mari 050. Salvador, 32, boa tarde, boa tarde, mais. 26, chegada Mari, desça via para o nível 060. Chegada Mari, via 060, 32. Salvador, boa tarde, passarido 2262. Centralizado Campinas, siga 340, recola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótima, via Apizulu 10, Cobave, Apizulu 16, Belo Horizonte, procede conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Pera 1208, transponder 5045. O 347 aprovado, declaramos a 101 curva direita, nada é o lei da morte, vai interceptar a 301-0, acertado, então a 301-6, Belo Horizonte e já foi com a morte. 308 controle, 5045 no transponder, 4167. 5045, atenção, deixa uma pronta se tiver que estar 4167. É sério, chama aí, já. Aero 3262, contato cadastro, parou no 80 via cadastro. Ok, subindo para 180, Arbor, Elefa 2262. Por último, na 6213. Chanel 6213, uma gentileza, qual seria a saída prevista para o Galeão? 6213, a saída prevista para o Galeão é da El Leda Irume, já possui seu ponto, está pronto, cópia? Puxa, ainda não, senhorita, vou atrasar um pouquinho hoje. Gente, então, da El Leda Irume, chamando para a senhora cópia. Obrigado pela gentileza. O Arjão se confirma com a torre. O Zulu e o Vavá confirma que o equipamento é procedente. Tem que o código alocado? Sente. Pouso o senhor em Salvador?